saudade. Quero te ver bem distante do buliço da cidade. Quero te ver como dantes, alegrando nossa aldeia, com seu vestido de renda, arrastando-se na areia. Da capelinha, escrevendo nosso nome com a ponta da sombrinha. Quero que a vida nos seja de venturas sempre cheias.